Cafarnaum, a multidão se ajuntou. Tantos vieram, a palavra escutou. O paralítico em fé foi trazido. Quatro amigos, amor sem fim, unidos. Levanta-te, ó filho, escuta a voz de Jesus. Teus pecados estão perdoados, é Ele quem te conduz. Na presença do Senhor, a vida é renovada. Ele é o médico das almas, a esperança esperada. Os escribas em seus corações murmuravam, mas ele, conhecendo a verdade, falava: qual é mais fácil? Levanta-te e anda. O Filho do Homem é quem a cura manda. Levanta-te, ó filho, escuta a voz de Jesus. Teus pecados estão perdoados, é Ele quem te conduz. Na presença do Senhor, a vida é renovada. Ele é o médico das almas, a esperança esperada. O sábado foi feito para o homem viver. O amor de Deus nos chama a renascer. Vinho novo em odres novos Ele traz. Em sua graça encontramos paz. Levanta-te, ó filho, escuta a voz de Jesus. Teus pecados estão perdoados, é Ele quem te conduz. Na presença do Senhor, a vida é renovada. Ele é o médico das almas, a esperança esperada. Português e worship, acústico, guitarra e piano, setembro e 12 piano.